A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. É impressionante a paixão incondicional dos brasileiros pelos automóveis e como eles são ali os maiores objetos de desejo das pessoas hoje. Sendo assim, as empresas de financiamento, que como verdadeiros vampiros monetários, sugam ali o nosso precioso dinheiro, eles logo se ligaram nisso, que é uma excelente oportunidade de arrancar a grana das pessoas. E se necessário fosse, estes venderiam até suas almas para o diabo para ter um carro. E isso acabou resultando o quê? Em verdadeiras arapucas financeiras, onde não só levamos da concessionária um carro incompleto, e até o motor pode ser opcional hoje em dia, né? Verdade, cara. Há não muito tempo, espelho retrovisor do lado do passageiro era opcional. Principalmente os golzinhos vinham sem espelho retrovisor. É bom, era uma vantagem que daí você tinha menos prejuízo com os motoboys. Mas eu me lembro do Chevette que eu tive, não tinha. Não tinha também? O retrovisor do outro lado, e eu dirigia tranquilamente. Hoje, se me tira esse retrovisor, cara, eu não consigo sair da garagem. Como você vai fazer uma baliza assim? É, sem aquele retrovisor, cara. Pra fazer uma ultrapassagem segura, sem jogar o motoboy dentro do Rio Pinheiros. Mas outra coisa também que as pessoas saem de dentro lá da concessionária é um carnê mais grosso do que a edição em Braille do Alcorão, né? É verdade, cara, que bíblia. 60 vezes. 72, né, cara? 72. Acho que o recorde foi 80, eu já ouvi falar em 80 prestações. Cara, 80 prestações, você paga uma Lamborghini Diablo, só que você leva pra casa um Gol branco. Agora, fazendo uma reflexão desse cenário aí com as nossas épocas juvenis, nós notamos que as paixões pelos autos, elas eram exatamente as mesmas, né? Tanto hoje como eram naquela época. Mas a grande diferença era que não tínhamos essas facilidades financeiras todas de hoje. Então, qual era a solução para atingirmos ali os nossos sonhos? Era ir guardando uma grana na poupança, e aí quando se conseguisse um montante necessário para comprar um carro, sempre de baixo custo, obviamente, claro, né? Agora, de todos os carros, havia um que imperava ali nos leitos carroçáveis dos anos 80 e 90, e ele também imperou anos atrás, e se abusar até hoje, muita gente é apaixonada. Estamos falando do Fusca, os fantásticos e apertados Fuscas, que serão o mote dessa edição do Agente 86. Depois de tentativas italianas, americanas e até russas de substituir o Fusca, finalmente conseguiram um carro com a mesma resistência, a mesma economia e o mesmo carisma do Fusca. Fusca 94, o sucessor do Fusca. Os primeiros 30 Fuscas aportaram aqui no Brasil na década de 50, importados da Alemanha. Vidrinho duplo, né, atrás. Exatamente. Aí. E olha só como já naquela época tinha trouxa pra tudo. O carro era avaliado em 20 mil cruzeiros. Dava pra vender o carro a 20 mil cruzeiros ele chegaria. Exatamente. Aqui. Sabe quanto ele era vendido? Não era 20 mil? 60 mil! Olha como tinha imbecil. Como tinha imbecil e tinha filho da puta, né? Tinha. Como sempre, até hoje. Porque onde tem meia dúzia de imbecis, vai ter pelo menos um esperto pra enganar. E era um carro popular na Alemanha, né? O Fusca foi... Volkswagen, né? O próprio nome em alemão já diz isso. Exatamente. O Fusca foi desenvolvido na Alemanha porque o que acontecia? No começo do século passado, eles tinham um déficit de motorização no país. Sim. Os carros que eles fabricavam eram só carros de luxo, feitos fora de linha, não era em linha de produção. Então eles precisavam motorizar a galera. E é óbvio, com um produto barato. Eles estavam saindo ali da Primeira Guerra Mundial e inventaram o Fusca. Um carro simples, com refrigeração a ar. Um motor boxer, né? Com quatro cilindros dispostos pra fora. Enfim, era um carro popular lá e só que era vendido aqui no Brasil com preço de carro de luxo. Assim como hoje é feito com os Fiats 500, os Smarts, Europa vocês, é carro de pobre, aqui... Playboyzão de camisa polo e um relógio bacanão dentro ali de um 500 e o cara se achando o rei da cocada preta ali na Faria Lima. Mas outra curiosidade aqui, você sabia que o Fusca já foi fabricado pela Brastemp? Não. A geladeira de casa tem um motor de Fusca. De madrugada faz um barulhão. Acho que tá tentando pegar no tranco às vezes. Aí eu fico imaginando o Fusca com aquele esquimozinho desenhado no capô. Na verdade foi o seguinte, o nome era Brás Motor, depois virou Brastemp. No início da década de 50, eles importavam os kits da Alemanha pra montar aqui no Brasil. Outra curiosidade, Alexandre, você sabia que o nome Fusca só foi adotado pela montadora em 1983? Não. Antes disso, era Volkswagen Sedã. O nome Fusca só tramitava ali pela boca das pessoas, não era? Não era oficial. Não era. Você falou aí de ter o esquimozinho como símbolo de um Fusca, mas natural seria ter um capetinha, porque o que esquentava dentro de um Fusca, né, cara? Era um calor dos infernos. Que o motor dentro do carro... Praticamente dentro do carro, né? Exato. Não só a temperatura elevada, mas também o ruído, né? O ruído. Então famílias e famílias ficaram surdas com aquele veículo. Tanto é que falam alto até hoje. E atrás do banco dos passageiros, lá atrás, que tinha aquele vão que era entre o motor e o banco, que as crianças se metiam, ficavam ali dentro, viajando ali dentro. Cara, você chegava com o rabo assado em uma distância de 2 quilômetros que tivesse andado ali. Meu pai é fã de Fusca. Eu não sei se na verdade ele era fã, ou se na época só tinha a possibilidade de se comprar Fusca, né, acabou ficando fã da que só tinha aquilo. Mas hoje ele vive falando, eu preciso comprar um Fusca, Pra quê, caralho? Não precisa. O grande lance dos Fuscas era o quê? Era fácil de se improvisar consertos de Fusca, exatamente, né? Fossem esses consertos estéticos, né? Porque às vezes você tinha algum problema ali, sei lá, num para-choque e um pedaço de arame resolvia. Não precisaria também de tantos rebites, esses rebites plásticos. Hoje, se você tirar um para-choque do seu papamóvel lá, você não consegue colocar de jeito nenhum. Engenharia suburbana resolvia todos os problemas. Então, Fusca, você era um arame e você tinha resolvido o problema nele. Mas muitos outros, né, cara? Eu, que tive um Fusca, um sério problema da Volkswagen era o cabo de acelerador, que era muito vagabundo, né? Então, estourava-se muito o cabo de acelerador de Fusca. Eu tinha até um estoque em casa de cabo de acelerador, pra você ter ideia. Era fácil de se trocar. Era muita moleza de se trocar. Mas se você estourasse o cabo de acelerador, bêbado, sem ter um cabo, obviamente, por perto, o que você fazia? Você ia lá, improvisava lá na frente, você metia uma pedra, um pedaço de madeira, deixava o bicho acelerado. E vai que vai, cara. Eu me lembro de uma vez, olha só que curioso, ver andando pela rua um Fusca, tampa do motor aberta, e um maluquinho sentado no para-choque segurando. Eu acho que até estava passando a marcha. Acelerado aí. Sabe aquela esticada de passar da terceira pra quarta? Eu imagino parado em um semáforo do lado de um Passat Pointer e ele só... chamando pro racha. Eu lembro também, Alexandre, que a máquina do vidro, né? Problema também, verdade. Dava um problema, a janela ali descia. Ia parar pra baixo e lá ficava. Como a gente improvisava pro vidro ficar levantado, colocava-se uma chave de fenda. Cara, que loucura, entre, né? Entre o vidro e a porta. E aquilo ficava o resto da vida, ficava, né? Outra coisa que rolava era que o banco dianteiro, ele ia ali entortando pra trás. Né? Ele ficava quase na posição do sexo, né? Que é totalmente deitado. Chegava um momento que o condutor do veículo não encostava mais as costas. Não tinha mais um encosto. O banco só servia de apoio pra você... O que acontecia muito também. Exatamente. E os frascos de gasolina ali pros motores a álcool, você lembra disso? O carro a álcool, ele vinha equipado com uma bomba para acionamento com motor frio. Exato. Essa bomba injetava gasolina na câmara de combustão. Porque naquela época os motores a álcool eram terríveis, né, Valdo? Quem tinha um motor a álcool, quando chegava o frio, era um terror pro cara conseguir fazer o carro ligar. E essa bomba que injetava gasolina ali no carburador, ela se quebrava com facilidade. É verdade. Aí o que acontecia, você que era proprietário de um Fusca a álcool, tinha que andar com um frasco de gasolina. Aí você ia lá, levantava a tampa do motor, abria lá o carburador e jogava gasolina lá dentro. Eu fazia isso com um Chevette que eu tinha. E você tinha que arrancar o filtro de ar também, assim. Acho que no Fusca tinha. Todo mundo que teve carro a álcool fez bastante isso. Meu pai também usou bastante essa artimanha. Você parava no posto de gasolina, você colocava álcool, aí você vinha com um frasco. Uma garrafinha de água, enche aí, bota 500ml de gasolina pra mim. Então vai matar um mendigo, maldito. É pro Fusca pegar. Alexandre, a ouvinte Fernanda Moreira, dessa sua parente, nos diz que no ano passado a mãe confessou que ela tinha sido concebida em uma noite de amor dentro de um Fusca. Olha só. Que maravilha. Como falamos aqui, o Fusca era muito usado para a prática do amor. Muito. Motéis ambulantes. Olha, quanto rabo humano eu já não vi subindo e descendo já, dentro já. Uma vez peguei uma Fusca passando por uma estrada à noite, e era uma estrada assim bem vazia. E aí eu dei uma farolada alta assim. Você e viu uma um nada subindo, subindo e descendo. Acho que eu já contei a história aqui da Lu, que era a garota mais bonita da escola. Mais bonita, era mais gata. Ela Você tinha, comeu ela dentro do Ela Fusca. Tinha 16 anos, eu tinha 13, 14. E obviamente que não, ela tinha lá o seu relacionamento com o Teixeira, que era o playboyzão, o cara que tinha moto e tudo mais. E a Lu era a mulher mais maravilhosa da escola. Anos depois, a Lu desbarrancada, destruída pelo tempo. Apodreceu. Apodrecida. O tempo é implacável. Mas eu peguei ela dentro do Fusca pra garantir ali no histórico. Inclusive, a gente tá marcando, eu com o pessoal da escola... Pra comer de novo. Pode ser, quem sabe. A gente tá marcando com o pessoal da escola uma reunião, né? O pessoal da escola, a gente acabou se reencontrando aí via Facebook, a gente tá marcando uma reunião. Umas fotos. É. E, então tem a gente... gente que tá, tá zoada. Então, o que aconteceu? Eu já anotei pra falar pros caras lá que eu peguei a Lu. Mas essa Lu comparece essas reuniões? Não, ela não vai, não vai. Olha, se abusar, já morreu de velhice. Uma ouvinte nossa, a Rita Novaes, nos disse que todo ano ia pro Nordeste com os pais dentro de um Fusca. Beijo a você. E teve uma viagem, diz que o Fusca quebrou tanto, Alexandre, que levaram 8 dias para chegar em João Pessoa. Diz que o maior problema era a bobina que esquentava. Aquecia muito. E o pai dela tinha que ir enrolando uma camiseta molhada na bobina. Outro clássico, outro clássico para solucionar o problema. Era melhor ter ido de São Geraldo, né? Ônibus. São Geraldo. Era melhor ter ido de ônibus. Você se lembra do Fusca Baja? Não. Uma adaptação que se fazia, era como se fosse um bug Fusca. Sim. Putz, cara, era um sonho adolescente. Exatamente. Esse, algumas empresas faziam essa. O meu Fusca era o Besourão. Lembra aquele Besourão que tinha uma tampa? Eu não sei por que diabos na saída de ar do motor ele tinha uma tampa preta de plástico. Então, é engraçado que as pessoas falavam saída de ar, não era não, saída, não era saída de ar, era entrada de ar, né? Exato. Mas eu tinha, o meu era um Besourão. Inclusive Beetle, o Besourão, né? Não me lembro. Não lembra desse? Do Besourão. Eu lembro do seu Fusca, mas não me lembro o que tornava o seu Fusca. Não sei porque diabos tinha esse nome de Besourão. É um negócio preto que isso, ficava na adição. Isso, é acrílico, exatamente. De ar, entendi. É. Deve ser para melhor absorção do oxigênio. Acho que, enfim, como ficava na parte traseira, nunca com oxigênio ia entrar ali. Só se andasse de ré. Não, mas entra. Pra fisicamente. Para fazer esse episódio, eu vi a análise do túnel de vento. O ar percorre exatamente o percurso do carro e entra naquela direção. É verdade, o que eu tô tentando lembrar agora, achando a boca daquilo era para baixo, mas não, ela era para cima. Faz sentido, é verdade, verdade. A Volkswagen pôs um fim ali na produção do Fusca em 86, alegando que o carro era obsoleto e o espaço na montadora seria usado para a produção dos carros Santana e também dos Voyages. Mas em 93, a empresa, a pedido do presidente Itamar Franco, voltou a produzir o veículo. Inclusive, eu vi um ontem, cara, um Fusca Itamar que estava bonitão, inclusive. Mesmo. E a produção depois do Fusca Itamar, ela foi até 1986. Havia na TV, principalmente nos programas do SBT, constantes disputas, lembra disso, Walter? Para ver quantos cabiam dentro de um Fusca. Você lembra? Não foi dentro de um Fusca, cara. Mas eu, você e mais alguns outros malucos, cheios de cana na cabeça, tentamos... Que carro que era aquele? Pumba. Era um Puma que o Gelnior tinha? O Gelnior, o nome dele era Júnior, a gente chamava ele de Gelnior, porque ele sempre tava com gel na cabeça. Cabelo rebocado de bozano. Mas é mesmo, cara, a gente se meteu a entrar dentro. Umas 9 pessoas dentro de um Puma e andamos, arrebentamos a suspensão do carro, mas andamos. E o Silvio Santos fazia muito mesmo disso aí, quantas pessoas cabiam, sei lá, entrava 25, 50 pessoas e não devemos, não podemos deixar de esquecer também que o prêmio máximo dos programas do SBT, né, dos domenicais do Silvio Santos, era um automóvel Volkswagen, como muito bem falava piscando. O Lombardi, piscando ali o pisca-alerta, né? Um carro que virou, inclusive, personagem principal de cinema, né? Cinema, o Herbie, né? Se meu Fusca falasse, o Fusquinha de número 53. Não tinha um negócio que era Carangos e Motocas? Carangos e Motocas, o Winnie. Era o único que não falava dos Carangos e Motocas, só buzinava. Os vilões, que era uma gangue de motocicleta. Eu te disse. E o Winnie, ele não falava, ele só buzinava. A namoradinha dele lá, ela falava, mas o Winnie não falava. Mas aqui no Brasil, o grande hit artístico foi Fuscão Preto, sem dúvida, né? Fuscão Preto. Sobe aí, Kruseberg. Vou chorar agora. Fuscão Preto, você é feito de aço, fez o meu peito em pedaços, também aprendeu a matar. Teve dobras, né, dos Fuscão Preto. Teve não, um motoqueiro... Primeiro que essa música virou filme também. Virou filme. Com participação do próprio Almir Rogério. Ele também trabalha no filme. Almir Rogério, foi ele que matou a mulher? Não, foi o... Valdir Soriano? Não, também não. Lindomar Castilho. Esses caras de correntes no peito... E o próprio peito de camisa fora. Preta, aí, né? Meio Len Gruber. Me confundem muito. Então, você falou dos desdobramentos, do sucesso de Fuscão Preto, a música que veio na sequência. Engraçado foi isso, né, cara? Não? Foi Motoqueiro. Uhum. Sobe aí, Kruseberg, pra lembrar. Uma moto foi embora da cidade, que infelicidade, ela foi sentada atrás. Destruiu meu coração, pois trocou o meu fuscão pelo amor de um. Depois acho que veio uma charrete azul e não, tal. Isso não existiu. Não. Mas tem uma música que eu achava que era uma paródia de Fuscão Preto também, uma chamada Mula Preta. Eu tenho uma Mula Preta. Eu achava que era uma paródia do Fuscão Preto. Mas não, isso foi anterior. Foi. Mas os Fuscas, pra tentar dar uma diferenciada, as pessoas metiam uns acessórios meio estranhos ali, sim, né? Que... Rodas gaúchas. Rodas gaúchas no Fusca. E aquele para-barro, né? Lembra disso, cara? Aquilo merda, era de uma derrota, né? Sem precedentes. Tinha também uns pneus que ficavam meio pra fora do... Tala larga. E a bola de câmbio, que aquelas bolas de acrílico transparente. Por que diabos numa bola de câmbio tinha um caranguejo dentro, ao lado de um dado? Ouvintes do Agente em 86, nossa fanpage está lá no Facebook para ser curtida. Aí vocês vão se ligar nos próximos assuntos, dá para mandar as suas histórias. Mandem também sugestões para o nosso e-mail, falecom@agenteem86.com.br. Sugestões de futuros episódios, né, Alexandre? Futuros temas. Exatamente. Se você tiver de ideia aí de memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90, mande sugestões para a gente aí. Ô, Walter, temos que lembrar aos ouvintes também que estamos para completar 2 anos de podcast. Sim. E como já fizemos no ano passado, no primeiro aniversário, a gente vai ter a participação dos ouvintes aí, o pessoal está se inscrevendo, a gente vai ter que fazer uma seleção de quais serão os ouvintes que vão participar com a gente vai ligar para vocês aí via Skype e vai trocar aquelas ideias para testar os seus conhecimentos e a sua memória sem fosfosol. Essa semana é a última semana para inscrições. Isso. Na semana que vem a gente vai se selecionar, já vamos começar a gravar as participações, então façam isso até o final da semana. Nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira e quem nos deu a dica do episódio sobre os Fuscas foi a Manuele Farias. E a Emanuele Alexandre nos falou que ela e a irmã sempre viajavam do Rio de Janeiro para Petrópolis no chiqueirinho do Fusca. O Alexandre já explicou aqui, era aquela parte de trás, naquela, né? Naquela época, o cinto de segurança não servia para absolutamente nada, né? Tanto que ficava preso com um elástico ali, ficava enrolado e preso com um elástico no canto. Ninguém usava aquela bolsa. Ninguém usava. Imagina então vocês se cadeirinha para crianças iam existir. Para que uma cadeirinha quando você podia botar a criança num reservado? Quase que carcerário em cima do motor a 200 graus, né? Eu acho que era bom, sabe por quê, Walter? Como era muito quente, a pressão das crianças baixava, daí elas ficavam mais tranquilinhas lá atrás. Né? O ouvinte Hélio Souto nos contou que a maior lembrança que tem de um Fusca foi quando ele tinha 17 anos e a polícia o flagrou pichando um muro. abre aspas. Eles me colocaram dentro de uma baratinha. Baratinha, aquele Fusca pintado vermelho em preto. São Paulo, vermelho e preto. É, mas tinha também o da Civil, era branco e preto, é, né? Se abusar, tem até hoje, as viu? Cores... É. Paulistas, pra, então, para a lei e a ordem. E você lembra, cara, que tinham dois revólveres? Tinha dois como revólveres símbolo? cruzados, que era o símbolo, era o símbolo da PM paulista. Olha, cara, só que loucura, hein? Então, eles me colocaram dentro de uma baratinha, me levaram para um terreno baldio. Ah, só assim, você lembra o distintivo do Dake? Não lembro. O detetive Farofino. Ah, é mesmo? Pode... Com uma lente de aumento. Agora eu pergunto, será que o governo paulista pagou a Hanna-Barbera? Pagou muito. Olha que loucura, cara. Um governo fazendo uso indevido de um produto gringo. Então, dando sequência na história do Hélio Souto, ele disse que depois ali de flagrado, pichando o muro, ele foi levado dentro de uma baratinha para um terreno baldio e me bateram tanto de cacetete que fiquei cagando sangue por dois dias.